esperar. É o fogo ardente das paixões, me faz da vida um mar de emoções. Vem amor comigo, vem amar, tem que ser agora, eu não posso te esperar. É o fogo ardente das paixões, me faz da vida um mar de emoções. Bambolê, só eu e você no fogo, no fogo. Bambolê.